Está estabilizado. Está estabilizado e tem a pista vista. 4196, inicie redução. 1970 nós. Pode Serra Vitor 362, autorizado Serra Vitor 363. Reporte estabilizado. Portaria estabilizada, 3196. 96 estabilizado, tem a pista vista. 3896, torre 118, decimal 6. 18,6, sim. Varig Log 6514, Recife 2685, alterno 2545. 12545, alternável 1261. 12685, a primária. 1268. Papatango Juliette, Tango Zulu, 5.7 milhas nordeste da posição coral, serviço radar terminado, Ilhéus, 120, decimal 1. Na 3196, informa o tráfego 5.4 milhas, 11 horas, reduza para aproximação. Também na final do RNAV. Gente, 3196. Controle, bom dia novamente. Objeto 6726, decolado. Web 6726, contato radar, subo nível 330, saída Aron, transição Melim. 330, Aron, Melim, 6726, grande. O 1260, autorizado nível 040, reduza para 1709. É, reduzindo para o... reduzindo para o 40, reduzindo 179, do 1260. Autorizado RNAV, após Serra Vitor 362, desça para Serra... vou na Pro Serra Vitor 363, igual no 260. 362, após o 363, igual... 260. Guardião 03, prossiga. Guardião está no corredor Axel 310, passou o Pestana para regresso e pouso na 107. Para informação do controle Salvador, a rádio comunitária do Nordeste de Maranhão está interferindo na frequência do controle na altura entre o Pestana e Ondina. Ciente, Guardião 03, reporte Pituaçu. Reportar em Pituaçu 03. Hotel Índia, Índia 1234. Confirma, Hotel Índia, Índia. Regis, senhora, grave. Hotel Índia, Índia, reporte 20 milhas, Salvador. T-62 do gol 260. Gol 260, desça para 2.500 pés, inicia redução para aproximação. Entra 260. Força aérea 4473, autorizado nível 040. 4473, descendo para 040. 3196, estabilizado. 3196, chame torre 118, decimal 6. 18,6, bom dia. Gono 260, autorizado final RNAV, informe estabilizado. Vamos estabilizar, vamos dar energia. Hotel Índia, ainda prossiga. Hotel Índia Índia, frequência livre para coordenação. Livre para coordenação, até a volta, hein? Web 6726, Recife 1285, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado, bom dia. Passando 363, eu vou 260, estabilizar. 260, corre, 198, decimal 3. Guardião 03, passando o pito azul. Guardião 03, torre 198, decimal 6. 118,6 graus. Torre, eu vou 260. Passou 362, está baixado o trabalho. 363, melhor. Reporte estabilizado na final do VORDME. Está descendo para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, reportará estabilizado final do MR, pista 28. Chegou 260. Alô Salvador, bom dia, tá 319, livrou. Controle, gol 260. Passou, vai passar o 364, não consegue contato com a torre. 198 decimal 6, primária, alterne 198 decimal 3. Juliette. Alfa, reporta essa Juliette, 319. Se o portão 01, se autorizado via Indy 01 no portão. O senhor era 4473. Informe se terá condições de fazer o final do procedimento VR. Afirmativa. Está reduzindo a velocidade e formará o procedimento do VR. Sim, gente, você era 4473. Gente, confirme o horário do plano. Ainda não tem um meu sistema. Confirme o horário da notificação. Tá, suba ao nível 300. Ao 300, 3602. Pela torre, após gole, transição Eval. Gole Eval, confere, 3602. horas local e 12 horas, 14 horas Zulu. Gente, checarei com a sala IS, ainda não recebeu a notificação do sistema. Apolo, bom dia, Bono 260, liberando a sua escuta. Bono 260, táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette para 05, Bono 260. Era 4473, repórter, está estabilizado na final do VR. Negativo, passou lama, está estabilizado na final do VR, baixado e travado. Torre 118 decimal meio, você era 4473. 118 pés da torre, graças. Controle ao Papa pelo Mike, agora estou voltando. Mike, Eco X2, prossiga. O Mike Echo X-Ray já vai atingir o 080, senhora. Autorizaria direto o BH, o X-Ray? Patango Mike Echo X-Ray, vou ir na proa da posição coral, mantenha o perfil. Afirmativo, mantenha o perfil coral, solicita a vara aqui enquanto autorizado o Mike Echo X-Ray. Gente. Bravo X-Ray, Foxtrot, prossiga. Down no 7. Para toque arremetido em Vera Cruz, confirme. Gente, aguarde cópia. Salvador, bom dia, gol no 765, formação Lima. Gol no 765, contato radar, sua identificação, chegada CARI, desça a nível 040. CARI para 040, gol no 765. O Bravo é que tem Foxtrot, pronto, cópia. Bravo X-Ray Foxtrot autorizado, sobrevoo, toque arremetido em Veracruz, decola da pista 17, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. Aciona 0120, transponde padrão, controle 119.8, torre 108.612. 3602, Recife 1288, alterna 13325. Poxa, vai chamar Recife agora, alterna 3602. Controle 119.8. Gente, Bravo que sei, Foxtrot 2 a bordo, Pato da Bata, para acionamento táxi, torre 108.612, bom voo. Oceano 765, pode aprovar o Sierra Vitor 362 e completar a RNAVE 28? Afirmativo, está autorizado Sierra Vitor 362, Gona 765. 765. Alfa Victor Juliette informa intensidade muito baixa da mensagem, confirmando, seria voo local, confirmando o setor? P5490, contato radar, saída Momo, tração alto. Confirme nível autorizado? Nível 180. Sente, ascensão ao nível 180, trip 5490. Mede. Primeira curva direita, ingresso no corredor axé, permanece restrito até a liberação do controle. 0151 no transponder, controle 119.8. Cotejamento correto, 02 a bordo, pata bata, fracionamento táxi, torre, 118.612, bom voo. Autorização, se a gente lembra quando possível, coordenar por direto de Petrolina para o 5490. Triple 5490, ciente, aguarde coordenação, mantenha o perfil da saída. Papatango Mike Echo X-Ray. 8.6 milhas nordeste da posição coral. Ilhéus, 120.1, serviço radar terminado. on board. And now you have where on the apron 5? Okay, do you request to take off runway 17 or 28? 17, roger, stand by to clearance. Pronto 765, após Serra Vitor 362, vai na Pronto Serra Vitor 363. Desce aí, mantenha 2.500 pés, ajuste no 014. No 014, autorizado a RNAV 28, gol 1975. Papatango, Oscar Bravo Eco. Papatango, Oscar Bravo Eco, controle Salvador, prossiga. 63 milhas de Salvador, mantendo 095, está me dando descida. Papatango, Oscar Bravo Eco, mantém-se em condições visuais, descida a critério. Oscar Bravo Eco. Conquista. Flight level 080, Scott code 5565, frequency of departure is 119.8. Okay, do you have 04 on board? Could you confirm the endurance? 4-5. Trip 5490 ao controle. Ready to start up? To start up, contact tower 118.6, apron 5. Sinal avistado, gol 1765. Gol 1765, torre 18.6. 18.6. Contra Salvador, bom dia, o Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolado da vila policial do estado Bonfim, fechando a ponta do TRE, o Guardião 02. Guardião 02, mantenha-se em condições visuais, informe visual com o campo para a descida. Reportará no local de pouso, visual no local de pouso, Guardião 02. Papatango, Oscar, Bravo Eco, informo que não recebo o modo Charlie. Verifique transponder. Vou verificar, Bravo Eco. Guardião 02, livre alfa, local de pouso. Guardião 02, livre frequência para coordenação. Frequência livre, Guardião 02, graças. controle, Salvador, Papatango, Bravo X-Ray, Foxtrot, decolou da 107. Papatango, Bravo X-Ray, Fox. Suba para mil pés, corredor Axé, reporte 20 milha em Salvador. Mantendo o no mil pés, corredor Axé, reportar... Porte 20 milhas de Salvador, Bravo X-Ray Fox. Vai reportar, senhora, 20 milhas do Bravo X-Ray Fox. Salvador, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, prossiga. Recebe a altimetria no momento? Negativo. Passou 080. Sente, mantenha-se em condições visuais, aguarde para a entrada na terminal. Oscar Bravo Eco. Bravo Eco. Papatango Bravo, conhecido, Papatango Oscar Bravo Eco, recebo altimetria, passando 070, confirme. 075 no momento. Ciente, está autorizado descida até 2500 pés, vou ir na proa de Paripe. Proa de Paripe, Bravo Eco. Odor, gol 9795, livrando. E o gol no 765 ou o gol no 795? No 765. Gol no 765, táxi via Alfa, ingresso Juliette, posição 04. Alfa Juliette para 04, no 765. Salvador Azul, 4106, DS150. Confirme? Boa tarde, senhorita. Azul, bom dia. 4106 da Azul, DS150. Azul 4106, sendo identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 040. CARI, nível 040. Azul